Romeo, esteja a pista direita, chama só, uma decimal 1. 201, confirma? 121, na decimal 1. 201. Então, 3170, taxi de Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11. Com 3170, através do portão 07, fica atento ao Follow-me, devido a ombros, meu pai, pelo zero do aeroporto, o Follow-me vai levá-lo até o portão 11. Experiente, através do 07, atento às ombros, pro, vai seguir para o 11, até o 3107. 3520, prossiga. Autorizado João Pessoa, nível 370, decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, subida Fuca, após Boa Jama, Aracaju e conforme rota, aciona 5533, controle 120, décimo 8. Já está no sistema, no nosso plano, não contava aí, fica com o peixe. Isso, confirma, após a caixa direta, uma pessoa. Então 3520, livre puxa, uma táxi. 124, Terra Marcelo, autonomia de 2 horas e 20 km. Um 3520, livre taxi, parte principal em linha, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Eles dois vão encontrar, tá certo, eu posso esperar da 10, 5544, 1208, controle. Então, por exemplo, 30 para Guarulhos, decolada no 0 com curva direita, setor da E, hoje da Mônica, e após o ponto, eu transpondo 5544, controle 1208, eu vou 1173. Correto, no 173, chama pronto, posicionamento. Cruzada linha e decolar, pista no zero, vento 090 graus, 139. Ali decola no zero, tem Salvador, o táxi 896 com uma informação aqui, Delta perdeu contato com o Freire. Eu estou com 896 sendo identificação, voo direto dele, vista para 2 hotéis, ajuste no 013, rebate no localizador. Direto 12, Charlie, Salvador, bom dia, tá, 3520, decolou. É 3520, bom dia, contato radar, só para o nível 370, sai da PUCA. Sai da PUCA, subindo para 370, na 3520. Pode para Aracaju, senhor? 3-0 vou em Jô, também. Tamo, obrigado. Recife 2085, ó. Comandou, com o número 16 do 044-7. No 73, livre puxa no 4, chama táxi. Chama na ponta, com o 173. Visual 38 no meio, complete a final e chame o Torre Salvador 118, decimal 95, tá tudo. 895, bom trabalho, 38 no meio. Táxi, direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 013. No 013, de Orústia, via Índia, ponto de espera, 102951173. Salvador, boa noite, 138 no meio, estabilidade LS, X-Ray, 1-0. 7328 na linha, tráfego tá avistado, check pane de pouso, pista no zero ângulo, 090 graus ou no zero ângulo? Okay, bastante travou, livre pouso na 038 no meio. Boa noite, 1 Lula 73, Pontiano 0 Lula 73, autorizado alinhar e manter a capoeira no 0. Alinhamento e decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 090. Autorizado, linha decolando no zero, 1973. Can 3816, Alfa Juliette, portal 3. 173, decola 239, controle Salvador 1208. Controle 1208, bom dia, 1173. Controle Salvador, gol 1173. Eu 1173, contato na Dama Nicolau, sou uma dano de voo 360 via saída da EL. Salve para o nível 360 via saída da EL. Sureza Pro de Leda, está cruzando 2300. Autorizado. Obrigado. Voo 1098, acendo indicação. Via chegada a Mares, eu te mantenho 2.10. Ajuste o altímetro 1013. Sente via chegada para 2.10, 3 voo 1173, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 133, leva sinal 25. 251, alterna 1173, 1173, bom dia. 1098, vamos estabilizar o sinal do procedimento. Manoel estabilizado, 1098.